Dito, senhora, só aguarde autorização para decolagem. Patrão 980, autorizado ali, MT 0. Charlie Hotel, decolagem autorizada, piscina 0, vento 110 graus, 099. Uno 78 no solo aos 14, direito no 21, décima 1. Direita 1, 21, Charlie Hotel decolado ao Zuno 5, controle Salvador 120 decimal 8. Salvador 120 decimal 8, Vitor Charlie Hotel. Controle Salvador, Papatango, Vitor Charlie Hotel, decolou pista 7. Saída água. Passando o Vitor Charlie Hotel, contato radar sua via saída Arbor 1 para o nível 100. Arbor 1, nível 100, Vitor Charlie Hotel. 09. Confirma se o Vitor Charlie Hotel está na dívida de som. Eu já vi, eu até mantenho a 3.000 feito. Eu mantenho a 3.000, Vitor Charlie Hotel. Então, 970, reduza para 220 mais, é o número 2 na aproximação. Charlie, Sierra Romeo, autorizado ingresso, pista 97, reporte a linha de fronte da pista 97. Autoriza a colagem presente para a sua nota. A decolagem comprou a do corredor forte, vendo no 20 graus, 10 graus, 10 graus. Graças, 10 graus, 10 graus, 10 graus. 4980, decolada aos 17, chama o controle, frequência 120, 10 graus, 10 graus. 608, boa noite, 4980. Meu pai, Vitor, até na tela. Terra Romeu, decolado aos 17, mantenha a proa nordeste, agora sendo frente. Céu, meu material para o Nordeste, aguardando as instruções. De voo 350. Via Puca, o 350, azul 4980. Plano 723, após pelo outro, do Vitor 366, desça para 2506, ajuste no 097. Está autorizado a final do procedimento RNAV, reposta para o Serra Vitor 366. Câmara 366, após pelo inicia, com 1.017 volts. Controle Salvador, muito boa noite, papapapá, Charlie, Serra Romeu. Olha, Serra Romeu, boa noite, prossiga corredor forte no meu pé e reporta 20 milhas de Salvador. Charlie, Serra Romeu, reportará 20 milhas de Salvador, muito obrigado. Sou Charlie Hotel, acione o código transponder 5065. 5065 no transponder, Vitor, Charlie Hotel. Plano 970, vetor radar para o sequenciamento, curva à esquerda, pro 020, limite radial 280 de Salvador. Esquerda, 020, limite radial 280 de Salvador. Atatango Vitor Charlie Hotel, vou ir direto para Vitória da Conquista, aguardando para ascensão. Vou direto para Vitória da Conquista, aguardando para ascensão. Vitor Charlie Hotel. Bruno 970, desça para 4.000 pés, ajuste na 017, informa o tráfego 2 horas 12 milhas, rumo sudoeste, mantendo 3.000 pés, é um Papa Alfa 31. Bem, desce para 4.000, ajustado no 017. Tango Vitor Charlie Hotel, informa o tráfego 12 horas 10 milhas, rumo norte, cruzando 0903 até 4.000 pés, o Boeing 737-800. Paciência visual com tráfego, Vitor Charlie Hotel. Sono 970, reassuma a navegação na proa do Serra Vitor 366. Charlie Hotel, suba para o nível de voo 100. Salve 100, Vitor Charlie Hotel. Azul 4980, chama o centro de si, tem 126, decimal 85. 6685, 4980. Encerra Romeu quando possível, o seu estimado de pouso. Encerra Romeu, ainda pouso, encerro isso, Delta Lima, em 45 minutos. Charlie Ferrumel, apenas confirmando, o pouso será em Serra Juliette Navegante? Negativo, sobrevoo apenas em Praia do Forte, pouso em Serra Uísque Delta Lima. Excelente, graças, Charlie Ferrumel. Zona 970, desça para 2510, está autorizado o sinal da aeronave e reporte passando para o editor 366. 2500, não passa o 366. Estabilizado o gol 723. Zona 723, chame a torre em 1895. 295, graças amanhã. É. Gol 723, livre pouso no zero, vento uma centena de grau 089. Livre pouso na 1-0, gol 23. Mantenha o ponto de espera da 1-0. Mantenha o ponto de espera da 1-0. Está 3-3-0. Passou 366, igual 970, está avisado. Bom, 970, chame a torre em 1895. 295. No 723, direito no 21, decimal 1, no solo os 27. Estou em Salvador, boa noite 970, boa noite final da 1-0. Continue a aproximação, guarde autorização de pouso, boa 970. Guardando a piscota, 970. Pensale Serra Romeu, frequência livre até regresso. Livre pouso na zero, vento uma centena na zero. Livre pouso na 7A. 305, pode marcar extra zero. Aqui mantendo no zero, tá 3, 3, 0. O 970, solos 30, direito no 211. Já testa agora 62 milhas sudeste de Salvador, serviço radar acionado para serviço de informação e alerta, frequências do centro 1288 ou 1260. 1288 ou 1260, bom serviço, 3200. Ao voo. Livre decolagem da 1-0, vento 1-0-0 graus, 089. Livre decolagem da 1-0, tá 3-3-0. 4-9-5-9, pronto, não pode tirar. Sente, após a rolagem de tráfego da TAN, mantém a 1-0. Após o TAN, mantém na 1-0, eu vou 4-9-5-9. Mantenha o ponto de espera da 1-0-5-0-0. Regulado os 32, controle Salvador 208. Controle Salvador, número 10, decimal 8, da 3305. Salvador, da 3305, decolou na Pucca, transição Aracaju. 3305, contato radar, só para o nível 330, via sair da Pucca. Pucca para o 330, da 3305. Livre decolagem da 1-0, vento 1-0-0, grau 089. Autorizado decolagem da 1-0, Azul 5001 a Lima, tempo 90. A Lima, tempo 4959, decolado aos 35, controle Salvador 208. 208, azul 4959. Salvador, boa noite, azul 4959, perfil da Coral com referência visual. Azul 4959, contato radar, se for para o nível de voo na 40, após 2000, vai direto Coral. Após as 10, Fronte Coral, azul Terra Charlie Eco, acione a identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, o ajuste na 017, se tiver condições, mantenha a velocidade até mais próximo. A Charlie Eco, mantenha da Bonf. 3305, sendo Recife, em 12685. 12685, da 3305. 5005, 201 agora, muito obrigado, boa noite. Roma 354, aciona identificação, autorizada a chegada Mário, desça para o nível de voo 050. Mário para o 050, bom, 354. Controle Salvador, boa noite, o azul 5001, cruza 2800, perfil Leila da El. Azul 5001, boa noite, contato radar, só para o nível 320, voe direto Leda após Leda Mótima. 330, direto Leda, após Leda, ótimo, o azul 4250. Total Tower, good evening, Federal 9973. Federal 9973. Clear to line up and take off runway 10, wind is 100 degrees, 07 knots. Line up and take off runway 10, get on 997. 973, decolado 245, controle Salvador 208. 208, 9973, obrigado, boa noite. Salvador Federal 9973, boa noite, cruza 2900. Federal 9973, boa noite, contato radar, só para o nível de voo 360, voo em direto Leda, após Leda Mótima. 360, direto Leda, Leda Mótima 9973. Serra Charlie Eco, após Pelô, voo na proa do Serra Vitor 366, desça para 2510, está autorizada a final do RNAV, reparte passando Serra Vitor 366. Pelo 366, Serra Celeste, desculpa, 4000 vai reportar. Pronto, eu vou chamar a 224. Chame a 224, autorizada a linha de cola no 0, vento bastante no 099. Linha de cola, alvinha 224. Boa noite. Boa noite. 354, após o TAP, vai na prova do servidor 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 097. Boa no Serra Vitor 366 e desce para 4000 com 1017. Afirmo, no 017. Copiou, vou precisar. Controle Salvador, boa noite. Serra 3600, cruza 200 para 150, estamos passando a plano mágico. Serra 3600, acione identificação, vou na proa do Serra Vitor 366, desça para o nível de voo 050. Serra Vitor 366, para o 50, 3600. Torre Azul, 2774, próximo para a Serra. Após a rolagem do tráfego da Oxalé, ele mantém. E manter após a decolagem do canal. 24, colado 51, controle Salvador, 908. 208, bom final de semana. Salvador, boas, 6224. Sena 6224, contato radar, só para o nível 190, Feira Conde. 190, possibilidade de voar direto ao Conde, tá visão? Autorizado. Conde direto ao Oxan. Federal 9973, Sami Recife, em 128, decimal 35. É, confirma, 2835? Afirmo. Obrigado. Livre decolagem 2774 azul, muito obrigado. Reduzindo, para 2500 pés, chamar a final da Renato, igual 354. Charlie Eco vai passar o 3 e a meia. Charlie Eco, torre em 1895. 1895, boa noite. Boa noite, papapá, Serra Tchalié, passou 366. Serra Tchalié, continua a aproximação. A gente tem suporte. Circuitaré. Salvador. O 972, mantenha a posse perto da 9. Azul 2774, decolado 53, controle Salvador 208. 208, bom carnaval pra vocês aí. Obrigado, igualmente. Valeu. Papapá, Fiat, Alinha, controlizado, pouso, pistola 0, vento 1900 graus 089. Autorizado, pouso 990, baixado travado, certo? Confirma a parte 5. Aero está. Gente. Ao meu. 2000, Vaporal, ascensão 160, azul 2774. Azul 4959, está agora 58 milhas sudeste de Salvador, serviço radar terminado, chame Léo, venho 201. Papapá, Charlie Serra Romeu, controle Salvador. Charlie Serra Romeu, prossiga via corredores e reparte na rotatória para cruzamento do campo para o pouso, Serra Ruiz e Delta Lima. Reportará cruzamento e afirma o pouso em Serra Ruiz e Delta Lima. Azul 4959. Qual a possibilidade de coordenar o Vamos com o Recife ou a Alfa Romeo 363? Aguarde. Na 6224, confirme a razão que prega na subida? A razão está dando 3.500. Feito 6224. É 6224, autorizada para o Odó, Alfa Romeo 363. 363, obrigado, senhor. Senhor Salvador, boa noite, Azul 2534. Azul 2534, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada a Mário, desça para o nível 060. Na Mário 060, autoriza Viajito 366. Azul 2534, autorizada para o Odó, Alfa Romeo 366. Ono 354, chame a torre em 1895. 095, trato, o 354. Oi, Salvador, boa noite, bom 354. Desça para 2.510, ajuste no 097, autorizada a final do procedimento RNAVE, reporte passando Serra Vitor 366. 9030, boa noite, oceano identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 070. 070 na Mari. Controle 9030, o espaçamento está tudo bem? 030 vai seguir o tráfego que está agora 2 horas, a 14 milhas, mesmo rumo, cruzou uma 60 descida, o embreagem 590. Está Afirmativo. 7-4, Charlie CAE, pouso 57, direito no 21-1. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, repouso no 0, dentro de uma centena 089. Repouso 110, vou 354. Serra Romeu, ingresso corredor Interlagos, repasse do Ceasa. Cara, o objetivo de Charlie Serra Romeu é Serra Whisky Delta Lima, se possível, litoral sul. E afirmativo, o cruzamento será pelo setor norte de Salvador, Serra, Charlie Serra Romeu. Afirmativo, ingressará no Interlagos. No 354 direito no 211 solo 58. Bruno 354 direito no 211 solo 58. Bruno 354 na escuta da torre. Afirmativo, senhor, direito no 211. Acidência para 4 mil pés, o ajuste no 017. 0-7-4 aguarde. 5972, nível de decolagem 990, vento 190, 0099, à sua esquerda helicóptero, mantendo perna do vento da 90, mil pés. Com 974 ali, mantém 90. Ali, mantém 90, ali, com 974. Com 9030, vou na proa do TED por 366, velocidade 230 nós e reautorizado nível de voo 050. 360, 224, desço inicialmente para o nível de voo 150, informa o tráfego 1 hora 12 milhas, com o mão oposto, você é 140 e um Alfa-Tango 72. Inicialmente 150, 6224. Qual o fixo do 9030 atualizado? O Serra Vitor 366. 366. Não pode atrapalhar a coordenação aí, prefere seguir na descida e manter a velocidade. Para o 30 mantém então a chegada e desça para o nível de voo 050. 050, mantém a chegada. Dá um pouco alto aqui. Vai piorar. Entendi. Controle Salvador Rio 5972, decolando. 5972, contato radar, suba para o nível de voo 360 via saída da El. Subindo 360 na saída da El, quando possível autoriza a da El? Rio 5972, vai direto Leda, após Vedirume. Direto Leda, após Vedirume, direto. Para 2510, autorizada final do R9, reporte passando Serra Vitor 366. Chegando isso para 2500, na ponte de Serra Vitor 366, autorizado, continuar passando mesmo. 2534. Sinal 6224, está agora a 70 milhas no Odeste de Salvador, serviço radar terminado, câmera Caju em 1203. 203, boa noite. Boa noite. 2 Salvador, papapá, Tchali, Serra Romeu, uma rotatória, sem mais 6. Charlie Serra Romeu mantém ainda essa proa após sim estar autorizado para seguir direto para o pouso Serra Whisky Delta Lima. Afirmativa, após Simbra, cruzamento Serra Whisky Delta Lima. Entendi, Charlie Serra Romeu pode iniciar a descida para 500 pés? Afirmativo, mantendo 700 pés para segurança do voo. Salvador, após o controle do Disney na Júlio 713. Azul 2713, radar contact 6 for miles northeast of Salvador, fly heading both and report Rexford descent. Fly heading both and report Rexford descent. Serra Victor 366, Santa Lucia, 3600, chame a torre em 1895. 1895, obrigado, boa noite. Vamos. Salvador, boa noite, Serra 3600, passou Serra Vitor 366, final de adicionamento. Serra 3600, autorizado por 190, vento 190 graus, 099. Repouso 103, 600. Rio 5974, decolado 204, controle Salvador na 208. Para 208, obrigado, boa. Por estatizado, azul 2564. 9030, vou dar presente na prova do Serra Vitor 368, desça para 4 mil pés, o ajuste no 017. 4 mil, Salvador, boa noite, é o Rio 5974, Colônia da El, Lenda Mótima, cruza 2000. Rio 5974, contato radar, sua para o nível de voo 340, via saída da El. Via saída da EL 3405974. Charlie Serra Romeu autorizado direto para o Serra Whisky Delta Lima. Sierra Romeo controle. São 366, azul 42, 2534. Azul 2534, chame a torre em 1895. 2895, grato. Autoriza o 5974 do Avote, manda presente. 974, aguarde. 190-30, desce para 2510, está autorizado a final da RNAVE, reporte passando para a Vitor 366. Aí eu posso dar 366, para 2510. Salvador, Rio 5972. Prossiga. Possibilidade de coordenar por onde a Gels? Eu aguardo. 2713. 2713, descend 5,000 feet, descend 4,017. 5,017. E o 5972 autorizado voar da GEL, chame agora Recife em 128.35. Autorizado da GEL, chama na Recife 2835 e o 5972. E o 5974 mantém ainda ali da guarda módica. Mantendo 5974. Tá 3600 direito no 211 no solo 09. 211, boa. David Pose, azul 2534. Confio só o vento? 1-0-0-0-0-8-9. Claro. Deixar o carro, meu frequência livre. Boa 9030, torre em 1895. 895, claro. Charlie, Serra Romeu, frequência livre. Confira, por favor, pro 2534. 2534 da Azul, solo azul no 1, direito, né? 21 decimal 1 no solo. Ok, solo agora, 21 no 1 na direita, o 2534, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, o no 9030, passou 372, baixou a travada. 9030, aguarde autorização de pouso. Quatro. 01. Rio 5974, chame Recife em 128, decimal 35. 12835, Recife, Rio 5974. Boa. Olha, não dá pra entender nada que você tá falando, não. Voo 9030, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 10 graus, 099. Entendido agora, nível pouso, pistola 0, 9030. O tio 713 vai Red Pelô. Alex Pelô, tio 713. Azul 4107, boa noite, a sua identificação foi na proa do Serra Vitor 366. Se tiver condições, manter a velocidade até mais próximo. Ok, tem condições, manter a velocidade até mais próximo, voa no Serra Vitor 366, 4107. Azul 190.